assim, com um esboço inacabado, uma chama titubeante, um gesto quase calado. Explodiu das mãos do povo, pânico burguês, mas faltou-nos o arroz de pensar no poder ver. Veio à boleia das colónias, não por mão decidida. O antifascismo temeu, recuou na despedida. E o partido em prudência calou a insurreição, temendo a liberdade que brotava da multidão. Revolução de corpo inteiro, onde estás? Nos becos, nas fábricas, em gritos que ninguém traz. Não é nas cúpulas, nem no estado a respirar. É na raiva insubmissa que insiste em voltar. Porque não fomos mais longe, porque o povo hesitou. E a burguesia democrática depressa se reorganizou. Com amigos e inimigos trocados sem saber. E como pode uma revolução sequer acontecer? No abril todos contra o velho lado a lado na esperança. No novembro todos contra os que ousavam a mudança. Os que hoje falam de abril com pós e convicção são os que enterraram a sua mais viva intenção. Revolução de corpo inteiro, onde estás? Nos becos, nas fábricas, em gritos que ninguém traz. Não é nas cúpulas, nem no estado a respirar. É na raiva insuportável submissa que insiste em voltar. Não temos receitas feitas nem mapas desenhados, mas sabemos que não será por cargos bem encaixados. Queremos a raiva, a frustração multiplicada, o espírito de insubordinação que antes nos inflamava. É difícil sim, mas que se levantem os convites e que encontrem nas esquinas os caminhos mais estreitos. Cada rua, cada praça, cada gesto que se solta é uma mordaça rasgada, uma revolta que se escolta. Revolução de corpo inteiro, onde estás? Nos becos, nas fábricas, em gritos que ninguém traz. Não é nas cúpulas, nem no estado a respirar. É na raiva insubmissa que insiste em voltar. Corpo inteiro, onde estás? Nos becos, nas fábricas, em gritos que ninguém traz. Não é nas cúpulas, nem no estado a respirar. É na raiva insubmissa que insiste em voltar.